Pronto, consigo informar que, efetivamente, neste momento do incêndio, apenas se encontrem na floresta. Contudo, tivemos a necessidade, pelas 4 da manhã, de evacuar a quinta da Tapada, uma questão só de prevenção, articulado com a Proteção Civil do município, em que as pessoas estavam um bocadinho reticentes, porque não gostam de deixar os seus bens, mas depois compreenderam que seria melhor e deslocámos as pessoas para a freguesia. Eu estou neste momento aonde? Que se nos pode dizer? Estão em casas de familiares, encontram-se em casas de familiares. Portanto, diz-nos que as chamas estão ainda em Alvoque das Várzeas, numa zona da floresta. Exatamente. Sim, não há sim. Casas ameaçadas a esta altura? Para já ainda não, infelizmente não. E Cátia, estando aí, não sei se nos pode descrever um pouco daquilo que vê, se de facto há, o comandante ontem falava do vento, se nos pode dizer se de facto estará aí a dificultar alguns trabalhos. Não, neste momento vento acentuado não conseguimos sentir, mas conseguimos visualizar várias colunas de fumo, em que está a dificultar o trabalho dos meios aéreos, que conseguiu fazer 2 despejos e teve que se retirar da área. Estava a fazer um belíssimo trabalho, em que verificámos que as chamas eram totalmente abafadas, mas teve que se retirar do local, o que poderá vir a agravar-se devido à dificuldade de mobilização pelas próprias estradas da floresta. E, portanto, olhando para essa linha de fogo, se de facto progredir nesse sentido, haverá alguma outra localidade que poderá estar em risco? A gente sabe que os incêndios são sempre muito imprevisíveis. Exatamente. Ontem nunca nós esperávamos que chegasse à encosta e à frente da Alvoque das Várzeas. Achávamos sempre que ficava do lado oposto e depois, quando fomos surpreendidos na madrugada, até numa noite fresca, portanto, esperávamos que não acontecesse nem esse agravo, este incêndio.